Jardim, um coreto à música e a saudade é a pedida que você está sintonizando pela Rede USP de Rádio, São Carlos, Pauliceia Desvairada, nossa acolhedora São Paulo, e Ribeirão Preto, a capital do chope. Recebemos da cidade de Descalvado, da Rua Conselheiro Antônio Prado, do nosso gentil ouvinte, o senhor Luiz Gonzaga Santana, uma missiva, e nesta missiva, uma poesia, O Adeus, de Chico Viola, assinada pelo senhor Luiz Gonzaga Santana. Ouça o meu lamento, Odete. Parece que ao cantar esse samba, Chico adivinhava o número 27. Se eu bem me lembro, era uma tarde de setembro, 1952. Não foi antes nem depois. Uma vida era ceifada ao longo daquela estrada que, em fração de segundos, abalava e emudecia o velho mundo. Bem, antes da virada da montanha, numa famosa rodovia, Chico Viola partia, obedecendo às ordens de Deus, nosso Senhor. Viajou o nosso rei, o grande cantor, já consagrado para nós, antes do combinado. Tem mais alguma coisa, mas o nosso tempo é escasso e nós agradecemos o envio desta poesia dele que reside em Descalvado, nosso gentil ouvinte, senhor Luiz Gonzaga Santana, em homenagem ao rei da voz Francisco Alves. Mas vamos sim com música, vamos nesta manhã, vamos defender, ou melhor, vamos atender o senhor Sebastião Rosa Lobo, ele que reside em Ribeirão Preto, em sintonia com a nossa 107,9. Ele gostaria de ouvir Com Quatro Ases e um Coringa, do musicólogo Ari Barroso, Na Baixa do Sapateiro. Jackson do Pandeiro, com sua ginga, sua voz e sua saudade, também nosso coreto imaginário, para cantar do Nestor de Paula, Jackson do Pandeiro, A Mulher do Aníbal. Para ele que reside em Ribeirão Preto, ouvinte da nossa 107,9, daquele município acolhedor, nós temos aqui o Ercílio Araújo Filho e Zezinho Santini. Esse senhor Sebastião Rosa Lobo diz que residiu muitos anos aqui em São Carlos e conhecia muito o senhor Zezinho Santini, saudoso radialista e corretor de imóveis. Esta gravação antológica, o Zezinho Santini fazendo a adaptação de uma música mundialmente conhecida, Tivolio Tanto Bene, com Ercílio de Araújo Filho e Zezinho Santini, ambos cantando. Arranje outra morena. olhaste igualzinha pra mim. Zé do Angar. Que é a mulher do Aniba e Zé do Angar. Numa brincadeira lá no brejo, véi, a mulher do Aniba foi pra lá dançar. Vocês não sabem o que aconteceu, o Zé enxerido que te conquistar. Que brinca aquela que é a mulher do Aniba e Zé do Angar. Que brinca aquela que é a mulher do Aniba e Zé do Angar. De madrugada ao terminar da festa, era gente a peça a se retirar. No meio da estrada um pau tava comendo, era a mulher do Aniba e Zé do Angar. Que brinca aquela que é a mulher do Aniba e José do Angar. Que brinca aquela que é a mulher do Aniba e Zé do Angar. Perguntei por que brigam vocês dois agora, e Zé deste cabra quis me conquistar. Então fui obrigada a quebrar-lhe a cara, pra mulher de homem saber respeitar. Que brinca aquela que é a mulher do Aniba e Zé do Angar. Que brinca aquela que é a mulher do Aniba e Zé do Angar. O Chumara subdelegado veio fechado ver o ocorrido. Quando chegou no local da luta, o Zé do Angar havia morrido. Que brinca aquela que é a mulher do Aniba e Zé do Angar. Que brinca aquela que é a mulher do Aniba e José do Angar. Que brinca aquela que é a mulher do Aniba e Zé do Angar. Que é a mulher do Aniba e José do Angar. Leila, cruzaste o meu caminho, trazendo-me o carinho que um dia perdi. Leila, a luz que era distante, tão longe, tão brilhante, agora está aqui. Leila, a mais querida estrela, no céu da minha vida, thank you. luz que era distante, tão longe, tão brilhante, agora está aqui. Quanta saudade, quanta música do passado. Relembrando a época de ouro do rádio, com os melhores arranjadores, melhores intérpretes e melhores compositores. Um jardim colhendo a música e a saudade pela Rede USP de rádio. Mas vamos nós com música. Mais um ouvinte de Ribeirão Preto, opa! Ele nos escreve e diz que Ribeirão Preto também amanhece ao som de um jardim colhendo a música e a saudade. É ele, o senhor Homero Barroso de Alencar, que não perde uma só audição pela 107,9, da capital do café, a capital do chope também. O senhor Homero Barroso de Alencar quer ouvir, com João Petra de Barros, gravação antológica e original, a primeira desta composição, do Noel Rosa, Linda Pequena. Pires Vermelho faz a poesia. Jorge Goulart, em arranjo do maestro Radamés, defende esta belezura de poesia. Lírios do Campo, tudo isto para ele que reside em Ribeirão Preto, Homero Barroso de Alencar, que ainda quer ouvir, com Aurora Miranda e André Filho, do maestro André Filho, arranjo André Filho, Cidade Maravilhosa. Olha quanta poesia

maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Ao relembrar velho amor que o destino não quis, é ter a alma dorida, é ser feliz infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Juninho, nosso intervalo e na volta, Nelson Gonçalves e uma apresentação maravilhosa de uma história em alta fidelidade.